compositor sentimental. Tenho esperança de sair na manchete de jornal, não como bandido, mas como cantor, para realizar o meu sonho de amor. Não como bandido, mas como cantor, para realizar o meu sonho de amor. Vou ter de mudar o meu jeito de ser, com carro na praça, cheia de gatas querendo me ver. Eu quero ouvir elas dizerem: olha quem está aí, o astro da terra para um grande show no mês de férias. O astro da terra para um grande show no mês de férias. Sou compositor sentimental. Tenho esperança de sair na manchete de jornal, não como bandido, mas como cantor, para realizar o meu sonho de amor. Não como bandido, mas como cantor, para realizar o meu sonho de amor. Vou ter de mudar o meu jeito de ser, com carro na praça, cheia de gatas querendo me ver. Eu quero ouvir elas dizerem: olha quem está aí, o astro da terra para um grande show no mês de férias. O astro da terra para um grande show no mês de férias.